baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. É Mega Tufão. Quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim. Pra gastar, moleque Juliette, melhores kits, vários investimentos. Ai, como é bom ser o top do momento. Vida é ter um Hyundai e uma Hornete. 10 mil pra gastar, moleque Juliette, melhores kits, vários investimentos. Ai, como é bom ser o top do momento. Mega Tufão. Chega o final de semana, de dia tem praia, de noite balada. Então pego o cascano, o atleto, cortando pesado de ouro e pesado de prato. Tem que ser zica do vale, mandar um freestyle, moleque inteiro. O pescoço da novinha entorta pro zica que porta que usa aparelho. É ostentação que ela quer, é o luxo que ela vai ter. E meu bonde brasa de R1, sente o ronco da minha XP. E rolê na cidade de Santa Fé, se tá só na cidade de Repsol. Porque eu sou o rei da balada, como Pelé era rei do futebol. Juliette, Romeu 2, de Ferrari eu dou te gabana. O meu jeito ruim que elas gostam, do meu maloque que elas se apaixonam então. Vida é ter um Hyundai e uma Hornete. 10 mil pra gastar, moleque Juliette. Melhores kits, vários investimentos. Ai, como é bom ser o top do momento. Vida é ter um Hyundai e uma Hornete. 10 mil pra gastar, moleque Juliette. Melhores kits, vários investimentos. Ai, como é bom ser o top do momento. Vida de luxo, de luxo, de luxo. Muito bom. Chega o final de semana, de dia tem praia, de noite balada. Então pego o gascano, o atleto, cortando pesado de ouro e pesado de prato. Tem que ser zica do vale, mandar no freestyle, moleque inteiro. O pescoço da novinha entorta pro zica que porta que usa aparelho. É ostentação que ela quer, é o luxo que ela vai ter. E meu bonde brasa de R1, sente o ronco da minha XP. E rolê na cidade de Santa Fé, se tá só na cidade de Repsol. Porque eu sou o rei da balada, como Pelé era rei do futebol. Juliette, Romeu 2, de Ferrari eu dou te gabana. O meu jeito ruim que elas gostam, do meu maloque que elas se apaixonam então. Vida é ter um Hyundai e uma Hornete. 10 mil pra gastar, moleque Juliette. Ai caramba, que magrinho maluco. caralho, que mina maluca. Kika com a bunda, rasta com a bunda. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, quadradinho, quadradinho, man, mandando quadradinho, quadradinho, quadradinho, man, mandando quadradinho, quadradinho, quadradinho, man, mandando quadradinho. Eles estão descontrolados e todo mundo viu. Sei que você gosta muito. Kika com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, vai até as alturas. Kika com a bunda, kika com a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda no saco, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda no saco, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda no saco, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda no saco. Mega Tufão. Uma emoção atrás da outra. DJ Carlos, DJ Neco, DJ Pedrinho Mix. Ai caramba, que magrinho maluco. Ai caralho, que mina maluca. Kika com a bunda, rasta com a bunda. Kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco, kika com a bunda no saco. Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos. Nós fazendo a sentada ou mandando quadradinho, quadradinho, quadradinho, man, mandando quadradinho, quadradinho, quadradinho, man, mandando quadradinho, quadradinho, quadradinho, man, mandando quadradinho. Eles estão descontrolados. Sei que você gosta muito. Kika com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco, kika com a bunda. Fabrício Incomparável, Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40%. Quarenta por cento oral, 60% pra tu sentar. 40%

deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe bum, balance bum. Remexe o bumbum, bumbum, bumbum, bum. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, me deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bum, balance o bum. Remexe o bumbum, bumbum, bumbum, bum. É o treinamento do bumbum. E tá rolando zum, zum, zum, que na quebrada. O comentário rebolado dessa gata. Quando ela passa a macharada toda baba. Mas essa gata sou eu quem vai pegar. Vem rebolando do jeitinho que o pai gosta. No Instagram só foto top que ela posta. Vem rebolando, vem de frente ou vem de costa. Mas essa gata sou eu quem vai pegar. Aê mulher, chegou a hora de remexer o bumbum. É o treinamento do bumbum. Mega Tufão, o arrasador. Remexe o bumbum. Ela remexe o bumbum, me deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, balança o bumbum. Aê mulher, chegou a hora de remexer o bumbum. Remexe o bumbum. Ó, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ela remexe o bumbum, me deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe bum, balance bum. Remexe o bumbum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, me deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bum, balance o bum. Remexe o bumbum, bum, bum, bum, bum, bum. É o treinamento do bumbum. E tá rolando zum, zum, zum, que na quebrada. O comentário rebolado dessa gata. Quando ela passa a macharada toda baba. Mas essa gata sou eu quem vai pegar. Vem rebolando do jeitinho que o pai gosta. No Instagram só foto top que ela posta. Vem rebolando, vem de frente ou vem de costa. Mas essa gata sou eu quem vai pegar. Aê mulher, chegou a hora de remexer o bumbum. É o treinamento do bumbum. Remexe o bumbum. Remexe o bumbum. Ela remexe o bumbum, me deixando louco. Ela remexe o bumbum, me deixando doido. Ela remexe o bumbum, balança o bumbum. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Olha só a nova dança, olha só, mas que loucura. Uma mão vai no joelho, a outra vai na cintura. Mas que loucura, uma mão vai no joelho, a outra vai na cintura. E vem quebrando, e vem quebrando, e vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando. E vem quebrando, e vem quebrando, e vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando. Quebra pro lado direito, quebra pro lado esquerdo. Quebra pro lado direito, quebra pro lado esquerdo. Elas já estão quebrando, elas já estão descendo. Deixando os caras loucos, eles estão enlouquecendo. Deixando

delícia chega mais. Olha no meu Hyundai, aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, no tala, no talentinho, no tala, no talentinho. Aí vem no talentinho, é, bota a mão no joelho pra dançar, joga pra trás, rebolando assim gostoso, mexe que eu quero mais. Vem delícia pra fazer. Quer ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, no tala, no talentinho. Vem cá no talentinho, vem cá no Tio Sons Lanches, o melhor lanche de Belém. A Pinagés, esquina com a Fernando Guignol. Saca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. É, curte um solzão na praia, rolando uma gelada. Marquinha sensação, sua marquinha sensação. Delícia chega mais, balanceaga, ai. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, no tala, no talentinho, no tala, no talentinho. Aí vem no talentinho, é, bota a mão no joelho pra dançar, joga pra trás, rebolando assim gostoso, mexe que eu quero mais. Vem delícia pra fazer. É, vem você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no si, ó. Cavalo taradã. Versão brasileira, Herbert Richard. Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando. Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Ela vai pra frente, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma. Ela vai pra frente, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma. Ela vai pra frente, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma. Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma. Galopa, galopa, galopa, galopa.

Pode sentar, senta, pode sentar, senta, vai. Pode sentar, senta, pode sentar, senta, vai. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Quero ver se tu aguenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta. Rebola, empina pro Biel e arrebenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta. Rebola, empina pro Biel e arrebenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta. Assim que eu nasci, mamãe me passou açúcar e já disse pra mim, vai chover mulher na sua. Ó, vê se toma juízo, vou falar pra tu agora. Antes dos meus 50, eu não quero ser sogra, mas agora já tá grande, já tá criando juízo. Vou te passar pimenta e você toma frente disso. Ai, que delícia! Açúcar, o cacá, mamãe me passou pimenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. Ô mulher, quero ver se tu aguenta. Quero ver se tu aguenta, ô mulher, quero ver se tu aguenta. Ô, ô mulher, quero ver se tu. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. Ô